metade da vida é vivida para aprender. A outra metade é vivida para entender. Uns temem, outros fingem não querer saber. Todo homem que quer evoluir sua mente deve primeiramente quebrar a sua própria estupidez. Aí vai ver que a barreira se rompe e é chegada a vez. O sol se pôs, escureceu. Muito e muito tempo depois, amanheceu. O que passou, passou. Um novo tempo nasceu. No deserto tudo é verde, tá nublado, choveu. Nordeste brasileiro, grande celeiro. Produz de tudo, exporta pro mundo inteiro. Não tem periferia. O centro concentra todos com harmonia. Muita alegria. A trilha sonora é poesia. Não vejo fome. Até o acomodado come. A crença convenceu o ateu. O ápice atingiu o plebeu. O senhor da verdade assumiu seu papel. Desmascarados os mercenários do céu. Igualdade geral, o bem superou o mal. A felicidade ainda que não eterna, mas pra todos da terra. A cultura atingiu todos sem distinção. Liberdade não motiva prisão. O albergue não serve de pensão. O manicômio não hospeda nenhum irmão. A água da nascente é o aguardente. A droga mais forte é o equilíbrio da mente. Mais pesada é o raciocínio inteligente. O gozo da paz eterna não fomenta os temores. Nenhum assustado por causa dos horrores. A comemoração da vitória não esgota. É compartilhada com a aceitação da derrota. O sorriso meu. Admiração pelo sucesso seu. O leigo encantado com as portas do horizonte. Inspiração sem limite, vinda da mesma fonte. O louco sorrindo, a evolução do espírito. A certeza da palavra acima do escrito. O paraplégico juntando as partes do segredo. O aflito é subitamente acolhido pelo sossego. dia novo que nasceu. O condenado libertado grita aliviado. O assassino arrependido, redimido do pecado. O mendigo barbeado, lavado e saciado. O interior do ser é o universo mais belo pro cego e pro que vê. Os velhos e os novos são aliados. Juventude e experiência andam lado a lado. Todo ser é irmão de coração. Conexão universal sem tela de televisão. O instinto é o meio de comunicação. O talento vem do ser, não do ter. Recompensa pra quem pensa. Extinta a cura por falta de doença. O mais forte acolhe o mais fraco. O morto exala, não tem caixão nem saco. A morte não é temida, mas a compensação da vida. Filho, desfeita a hierarquia. Todos fazem parte da mesma família. O recém-nascido é tão respeitado quanto ao mais vivido. O amor não conhece a dor. Nenhum ser morre de frio ou excesso de calor. O arrependimento não serve de tormento. O conhecimento não vem do sofrimento. A punição não achou nenhum culpado. O bom senso é o único advogado. A justiça é mesmo cega e imparcial.